sei. O nome dessa dor se chama ex. Eu acho que com o tempo vai passar. Eu tenho experiência pra falar que o amor maltrata, judia, mas não mata. A saudade chega com tudo, mas tudo passa. Seu coração agora é refém, mas logo, logo ele vai ficar bem. Que tem pra beber, sofre tudo que tem pra sofrer. Remédio pra esquecer, eis, não vende na farmácia, vende em qualquer boteca, o nome é cachaça. Bebe tudo que tem pra beber, sofre tudo que tem pra sofrer. Remédio pra esquecer, eis, não vende na farmácia, vende em qualquer boteca, o nome é cachaça. Porque eu já passei. O nome dessa dor se chama ex. Relaxa que com o tempo vai passar. Eu tenho experiência pra falar que o amor maltrata, judia, mas não mata. A saudade chega com tudo, mas tudo passa. Seu coração agora é refém, e logo, logo ele vai ficar bem. Tem pra